Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje não temos 13, mas sim uma convidada. Este é o primeiro programa de fevereiro das Conversas de Esquina. Sejam muito bem-vindos. E dizia que não temos 13 convidadas, mas sim uma que vale por 13, digamos. Ora, essa, já te revelaste. Silvia Alberto, a apresentadora RTP, está nas Conversas de Esquina, mas ela também começou na rádio, mas já falaremos sobre isso. Obrigado, Silvia, por teres aceitado este convite das Conversas de Esquina. Obrigada, e tenho que te perguntar, a tua vida dividia-se bem atualmente em 13 capítulos? Sabes que eu tenho muita dificuldade na passagem do ano em pedir 12 desejos, de modo que dividir a minha vida em 13 capítulos, é claro que era possível dividi-la, isso acho que sim. Sendo que não sei se já percorri 13, será? Será? Acho que não tanto. Isso seria muito ambicioso, mas acho que é possível dividirmos a vida em várias parcelas. A televisão dá-te uma visão mais racional sobre a vida em si, menos apaixonada? É uma pergunta difícil, não sei, mais racional? Sim. Porquê? Para a televisão ser mais metódica, mais trabalhada, ser aquele objetivo, aquele público, aquele programa, não dar espaço a muita liberdade, apesar de a teres um pouco no, nos formatos fáceis. Exato, desse ponto de vista tens toda a razão. Quanto, por acaso, neste último formato que agora estou a apresentar, que tu já mencionaste, o 13. Até sinto que tenho alguma liberdade, ainda que controlada pela contingência da lista. Como nós fazemos rankings, temos sempre uma lista castradora que às vezes não nos permite chegar a todos os pontos. Lembro-me perfeitamente, por exemplo, quando tentámos discutir música portuguesa, que fazer uma lista de 13 era impensável. Mas sim, desse ponto de vista, acho que tu, pelo menos, eu não diria se que tu adotas uma perspectiva mais racional mais quando fazes televisão, mas adotas pelo menos uma perspectiva mais concisa, que tem muito a ver com o jornalismo. Há sempre uma procura por dizer pouco, muito em pouco tempo, e tentar ser o mais clara possível. Acho que esse é o dom da comunicação. Os grandes comunicadores conseguem, de facto, da forma mais simples, fazer chegar a mensagem. E muitas das vezes eu sou um bocadinho rebuscada. Uma Silvia Alberto mais direta, mais sem papas na língua. Diz o que tens a dizer e... Hoje em dia, sim. A idade dá-te isso, apesar de teres 18 anos. Claro. Não, desculpa, na verdade eu parei nos 16. Nos 16, um dia. Foste nos 16, sim. Eu fiquei aí, não avancei mais. Eu acho que dizias em relação. Eu acho que estes anos em televisão, e claro, a idade avança, isso é verdade, eu fiquei sem dúvida mais liberta, mais solta, mais disponível. Acho que é isso que sinto, que tenho menos pudor em dizer certas coisas, estou mais confiante. E acho que isso passa pela experiência no ecrã, passa por já ter visto muitas coisas e errado muitas vezes, e principalmente acho que ganhamos... prazer nisso, ou seja, eu pelo menos ganhei. Hoje em dia não tenho medo de errar, acho que os erros fazem parte do percurso, não é? Se nós somos seres duais e se temos uma vida que nem sempre consegues ter só momentos felizes, também tens momentos tristes, e acho que eu comecei a aceitar essa dualidade, esse equilíbrio. Para acertar também é preciso errar. E errar faz parte do percurso. E os momentos menos felizes são quando recebes críticas? Os momentos menos felizes não são quando recebo críticas, curiosamente, são quando o trabalho não... Primeiro, quando não consegui concretizar, mas acho que aí, não só no trabalho, mas na vida em geral, ter um objetivo e trabalhar para ele e não o conseguir concretizar é bastante frustrante. Devo dizer-te, por exemplo, que do ponto de vista solidário, tenho estado a tentar organizar um concerto solidário. Eu sou embaixadora da Médicos do Mundo, e tem sido muito difícil conseguir chamar a atenção dos outros, conseguir conquistar a boa vontade, e tenho sentido que essa frustração de não conseguir concretizar. Por outro lado, acho que do ponto de vista profissional, as concretizações têm surgido lentamente. Só que às vezes também depende. É um percurso sustentado, mas sem muita direção, à base do acaso. À base do acaso. Viveres também nesse mundo da solidariedade e tentares ajudar os outros dá-te uma visão mais desprendida daquilo que é a fama. Claro. E da efemeridade que existe a partir daí. Sim, porque há um percurso que se traçou. Eu inicialmente não lidava nada bem com o facto de ser figura pública. Era demasiado errante e miúda, na verdade, para lidar com a exposição mediática. E depois, mais tarde, acho que hoje em dia essa questão já nem se coloca, porque já pertenço ao meio há algum tempo, já me sinto em casa, e também sinto que as pessoas na rua, ainda por cima os portugueses, são um público maravilhoso, muito simpático, que não tem nada a ver, por exemplo, com aquilo que acontece no Brasil, e que por muito simplesmente estão mais interessados em viver a sua vida do que viver a vida alheia. E portanto, não sinto muito essa pressão, não me sinto desagradada com o trabalho que faço. Mas em contraponto às revistas, e quantas vezes é que já abriste uma determinada página e perguntaste, mas porquê eu? Porquê é que eu apareço aqui? Sim, muitas das vezes não se percebe o critério de edição, mas acho mesmo que hoje em dia o meu percurso é mais discreto, e isso tem-me permitido levar uma vida mais tranquila. Muito tranquila e muito comum, mesmo muito comum. Fizeste por isso? Sentiste a necessidade de, talvez me esteja a expor demais, se calhar isto não seja bom para mim e para os meus, e se calhar trilhar aqui um outro caminho para que possa ter mais liberdade pessoal, porque a fama também te tira muito. Não querendo parecer repetitiva, porque já o disse no, algumas vezes, fazendo uso dessa brilhante frase do Sérgio Godinho, pode alguém ser quem não é. E, na verdade, é só isso. É, eu não sou quem não posso ser. Porque sempre fui assim. Sempre fui muito descontraída, sempre estive muito afastada desta realidade mediática. E não faz parte de mim. Logo, eu não... Ainda és meio naivo. Não subscrevo. Nem tanto naif, não subscrevo, não consigo adotar esse estilo de vida, por muito que tenha a perder com isso. E estamos a falar em euros, estamos a falar quantitativamente. Porque, obviamente, este é um meio que hoje em dia vive muito, as redes sociais, da exposição, da ultra exposição da vida pessoal. Não te arrependes que assim seja, de teres perdido um bom pé de meia para o futuro em prol da tua vida, ou a dignidade para contigo mesma vale mais do que um cheque churu? Não, trata-se de ganhar a vida. Trata-se de ganhar a vida interior. Sim. Trata-se justamente disso, de tu teres vida própria. Não me faz sentido de outra maneira. Não me interessava acordar com 50 ou 60 anos e olhar para trás e dizer, não vivi. Sim. Não me apercebi, não senti a vida. Portanto, eu acho que... Há uma necessidade de não te coibires de fazer aquilo que realmente queres. Sim. Eu hoje vou ali e vou. Ter consciência dos teus passos. No entanto, esta questão da apresentação pública e daquilo que tu és e que referias aí, que não podes ser aquilo que não és, no entanto, estando ligada ao teatro e à dramaturgia, neste caso, não houve aí vontade, por vezes, de criar uma personagem, uma Silvia Alberto... em que esse ego da fama fosse transportado para ela, uma espécie de banco mau, e que aquela Sílvia vivesse a fama e a outra Sílvia pudesse ser cool. Um alter ego. Um alter ego, um novo banco da fama. Um novo banco. Francamente, não. Eu nunca vi isso como uma hipótese, ter uma máscara social. Sim. Nunca vi isso como uma hipótese. Eu acho que é que encontras-te numa fase comigo, encontras-te comigo numa fase em que passa muito pela cabeça, estou com 34 anos, as indagações mais profundas, mais existenciais. Estás uma mulher filosófica? Não. De pensar... Não, mas estou de regresso às questões que nos preocupavam quando na adolescência não sabíamos muito bem qual era o nosso papel aqui. E eu sinto que estou nesta nova fase de procura, de o que é que eu gostaria de fazer a seguir, o que é realmente interessa, o que é que é importante. É essa avaliação que eu acho que nos últimos tempos ando francamente a fazer. Que é já este caminho, o caminho dos ecrãs, no fundo... conquistou-me e apresentou-se como uma opção. Uhum. E não de todo tem a ver com o sonho de criança. Em criança normalmente nós temos umas ideias e os adultos perguntam muitas vezes o que é que queres ser quando fores grande? Exatamente. E nós temos uma ou duas respostas que vamos dando e eu acho que depois vamos caminhando, a vida vai-nos apresentando opções e oportunidades e eu acho que aceitei sempre essas oportunidades, a televisão foi uma. E dou por mim a pensar, em criança nunca tinha pensado ser apresentadora de televisão. Será que é isto realmente para o que eu estou predestinada? E estas são questões que ultimamente me interessam. Deu-se aí um clique para a idade adulta, ou mais do que isso, um clique para... Ou se calhar queria ser um bocadinho mais feliz. Eu acho que tem a ver com repetição. Tem a ver com repetição no trabalho. Quando eu sempre fui, aliás, é muito versátil, creio eu, não querendo pensar aqui o autoelogio, mas acho muita coisa. E fiz muita coisa diferente no ecrã. E nos últimos tempos, a sociedade recreativa, é isto só visto, deu-me alguma estabilidade que eu nunca tinha tido. E abriu-me uma perspectiva totalmente inovadora e nova daquilo que pode vir a ser o futuro. Porque, na verdade, este é um programa muito tranquilo, mas não preenche de todo os requisitos daquela Silvia dinâmica Sim. e radical que em tempos fui, mas como tu dizes, a idade também avança. E as pessoas adaptam-se e mudam. Mas deixa-me a pensar que coisas interessantes é que eu ainda posso fazer no ecrã e que não passem pela repetição daquilo que já fiz. O bom de envelhecer é poder ainda ter essa chama acesa da meninice e poder dizer, ora bem, eu hoje, se não quiser ir por aqui, vou por ali. Ou porventura pode haver uma sensação de que aquilo que já conquistaste possa desabar no entretanto. Porventura a maior dificuldade será tomar as rédeas do teu caminho. Sim. E a determinada altura... Não... Porque pode ser uma luta que já tiveste, neste caso a nível de comunicação social e daquilo que tu já fizeste, que pode porventura, com as decisões que tomes, ser mandada para o caixote do lixo. Há aí uma preparação para isso, dos pratos da balança. Sim. O que é que realmente... O que é que pesa? Sim, o que é que pesa mais? Eu acho que, como há os corajosos e há os loucos também, e acho que, obviamente, sendo eu uma pessoa ponderada, tenho sempre muito cuidado nos passos que dou. Se calhar, muitas das vezes, precisava de um salto para o vazio. Se calhar muitas das vezes ser mais irresponsável. É interessante ser irresponsável. Não, já quase nem diria irresponsável, seria simplesmente acreditar que a vida pode ser vivida de maneiras diferentes, sem ter medo disso, sem ter medo de a encarar. Porque muitas das vezes estamos sempre à espera que o caminho se apresente para que depois nós possamos escolher. E se calhar muitas das vezes temos que fazer o caminho. A comunicação social, neste caso a televisão, foi um, digamos, plano B pelo qual te apaixonaste, ou menos do que isso, pelo qual acabaste por gostar? Sente-se alguma empatia? Eu sou naturalmente uma comunicadora, desde sempre. Que chegava à casa de manhã, quer dizer, no fim do dia, depois das aulas, e tinha que relatar à minha mãe, até ao limite do tédio dela, coitada. Se a tua mãe te desse 1 euro por cada vez que te dizia Silvia, cala-te, se calhar tu hoje estarias nas Bahamas. Podes crer. Podes crer, porque eu tinha que relatar com muito pormenorizadamente todos os meus passos ao longo do dia, mesmo os detalhes insignificantes. Ainda hoje sou muito explicativa e o meu pensamento é isto que tu estás a ver. Ora bem. É ui, voa, vai para aqui, vai para ali. Portanto, é uma dificuldade de foco. Acho eu que é uma dificuldade de foco. Déficit de atenção, talvez? Não. Déficit de atenção, talvez. Não sei, talvez. Olha. Será? Vou ligar aqui ao 112. Continua a falar. Ruben, podes-me explicar porque é que a conversa veio para este lado? Não sei. Veio para lá da Alameda. Isso é que vai ser importante. Mas na infância revelavas ser uma comunicadora e no que é que o teatro te possibilitou expandir essa fase da comunicação? Essa veia da comunicação, sim. Sim, porque... O caminho mais óbvio não seria o teatro, mas sim aquilo que agora estás a fazer. Mas pegando novamente na questão da comunicação, sim. Sem dúvida que sempre fui uma comunicadora e foi quase inato iniciar-me como apresentadora. Os projetos... que estavam mais relacionados, por exemplo, com a imagem ou com a representação, eu ficava bastante mais desconfortável, não me sentia tão em casa. E a comunicação era algo que eu fazia com naturalidade. O teatro em si sempre foi uma paixão antiga, porque eu tinha o sonho, ou gostava, de vir a representar. E, efetivamente, ainda fiz parte de um grupo de teatro amador, que era gerido pelo Edward Faudo, que na altura estava no Chapitu, que era só nós dois, e que operava na voz de operário, passa a expressão. E, portanto, ainda fizemos ali alguns trabalhos muito interessantes e introspectivos. E nessa altura eu achei que isto era o que eu queria fazer na minha vida. Mas fiquei bastante atormentada ou assustada quando fiz as provas para a Escola Superior de Cinema, ainda a pensar em fazer formação de atores. Achei que um ator tem que se disponibilizar de tal forma, tem que disponibilizar o seu íntimo, tem que estar constantemente à prova, porque coloca em cena, observa os outros e coloca-os em cena. E eu tinha, não sei, acho que comecei a achar que se calhar as minhas virtudes não apontavam, e as minhas valências, na verdade, não apontavam para ali. E que a comunicação era. Eu sempre fui muito curiosa. Desde miúda que eu fazia perguntas às pessoas e anotava as respostas e pedia versos a uma pessoa e depois anotava o verso e depois oferecia versos, ia ter com outra pessoa e dizia: tenho um verso para ti se me deres um. Para a troca. E fazia verso para a troca e anotava, portanto. A escrita, a Sim. leitura, os textos para teatro e as indagações próprias daquilo que é a cena teatral sempre estiveram muito presentes na minha vida. Ou seja, a forma mais catártica, se quiseres ver os efeitos catárticos do teatro, aquilo que tu vais fazer ao teatro, que não, às vezes não só ver um simples... Vais simplesmente desfrutar de um momento de lazer e depois acabas por sair... do teatro com aquela, e eu sempre saí do teatro com essa sensação, de que fizeste uma coisa que foi proveitosa aquele momento para ti e que te deixou pensar muito mais sem tu te aperceberes naquilo que é o teu papel, naquilo que... Não só, as tuas investigações Sim. pessoais. Aprendes no teatro mais sobre ti do que aquilo que quem te conhece diz sobre ti. Há uma Sílvia, por exemplo, quando vai ao teatro se apercebe Ora bolas, talvez seja isto, seja aquilo, não, e esteja a rever nisto. Eu acho é que trazes ensinamentos interessantes para a tua vida, de pessoas que já pensaram sobre aqueles assuntos aprofundadamente. Eu não sei se, claro, depois em última instância aprenderemos sempre todos mais sobre nós próprios, uhum. Mas acho que, e tu focaste esse ponto, aprendemos principalmente através do olhar do outro. O olhar do outro sobre nós acaba por ser a nossa melhor descrição. Aquela que eu farei de mim própria não será tão exata, mas aquilo que acho eu, mas aquilo que tu estás a ver, sim. Tu tiveste muitas vezes que negar essa ideia de que, e falavas ao princípio quando fizeste as provas para a Escola Superior de Teatro e Cinema, tiveste que negar muitas vezes a ti própria de a expressão que talvez usaste, que foi, eu se calhar não seja feita para isto. Sim. Havia vontade de contrariar esse sentimento que tu tinhas de talvez o meu encanto por esta área não seja a principal arma que eu tenha para fazer parte desta área. Sim, eu creio que primeiro houve um encanto quando tinha, creio, 16, 17 anos na escola secundária e vejo, na altura a cornucópia fazia isso e as escolas. E é curioso porque eu hoje em dia sei perfeitamente que a minha decisão de ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema se surpreendeu com a peça que assisti na escola e que a cornucópia levou lá, que foi a Máquina Hamlet. E não me passava pela cabeça sequer fazer teatro, mas depois, naturalmente, nessa altura tínhamos que aprender Gil Vicente e tínhamos muitos textos de teatro e Almeida Carré, A Verdade a Mentir, e eu lembro-me que na altura eu achava aquilo muito entediante, era muito entediante estar na sala de aula a ler, e tinha várias discussões com a minha professora de língua portuguesa porque não queria fazer aqueles textos assim. E a verdade é que depois houve um teatro, houve um grupo de teatro que foi criado, que era o Chama Viva. Um nome, eu sei, é um nome lindo, o Chama Viva. Para o inverno é ótimo. É ótimo. Com o frio que está... É um bocadinho piroso, mas chama. Eu não tive autoria sobre o nome. Ah, não, foi a mesma professora. E esse grupo de teatro foi fundador, sem dúvida. Era um grupo de teatro na escola, mas que foi fundador. Não foi só uma prova dos alunos provarem à professora de língua portuguesa que assim os textos de teatro eram... Eu sei hoje, certos das peças que fizemos ainda de cor, porque aquilo vivido dessa maneira no palco era outra coisa. Portanto, comecei de forma amadora e só porque podia experimentar, uhum. Porque era nova e estava em artes e gostava de experimentar as outras artes, e claramente quando fiz as provas no conservatório, achei sou demasiado cerebral para isto. O meu maior entrave à representação é a mente analítica. Era o facto de estar constantemente a travar as emoções por querer concretizá-las de forma efetiva. Como é que eu te explico isto de outra maneira, Ruben? Digamos assim, as pessoas normais vão a yoga. Ah, sim. E fazem meditação, certo? E pretende-se que a determinada altura entrem num estado em que... De transe, quase. Quase de transe, em que a mente não tem o comando na mão. E quem tem o comando na mão é o corpo, uhum. E há um estado de serenidade e de plenitude ao qual que eu nunca consegui. Que tiveste. Não conheço tal sensação. Imagina então uma pessoa que está constantemente a tentar dominar as emoções. É isso que eu faço também numa aula de yoga, que é tentar fazer um exercício muito bem feito. Eu sempre fui muito boa aluna, percebes? Essa não funciona. É uma batalha engraçada. É isso que dizes às pessoas numa primeira abordagem que te vão conhecendo. É tudo bem, ok, eu sou a Sílvia, mas preparem-se para uma coisa, eu sou muito cerebral, se quiserem já ir embora, estão à vontade. Mas uma cerebral desorganizada, não é? Eu estou constantemente em atividade cerebral, que é muito cansativo. Tu fazias ideia que eu era uma pessoa assim? Mas não, mas como tu disseste, e com a idade, e há pouco falavas da questão de agora procurar as outras coisas, uhum. E eu sinto talvez que voltaste a ser essa menina do teatro, de querer, uhum, experimentar. Com a idade a avançar, apesar da Silvia ter 16, por sim, favor, 16, não, por não favor, vamos por aí, não. A idade a avançar deixa o cerebral mais de lado e passas a ter mais sentimento para dar e oferecer. É a sensação de que o tempo... Oi? Peço desculpa. Fala de tocar, sim. Muito bem. Era o novo presidente da República para sim, anunciar sim. Que já... vai dar emprego. Exatamente. Isto está a ser gravado antes das eleições, portanto, não vamos dizer quem ganhou. Neste caso estamos à beira de uma segunda volta, mas sim. Exato. Dizia-te, eu ia-te dizer... Sim, a questão dos sentimentos. Eu ia-te falar do tempo. Eu achei que dos 25 para os 35, eu estarei a fazer 35 no 18 de maio, há aquela sensação de que estes últimos 10 anos passaram tão depressa. E o tempo urge, e nós temos de facto uma data marcada, algures, para que esta viagem termine. Que o tempo vá. E não me assusta tanto que a viagem termine, assusta-me que ele corra sem que eu me aperceba da sua passagem. E que de repente passaram 10 anos e parecia que estávamos aqui a conversar ainda ontem, não é? E portanto, esta sensação faz-me. Eu acho que foi esta sensação, ou esta consciência, que me faz cada vez mais querer. Concretizar os ditos sonhos e que esses sonhos possam cada vez mais se tornarem projetos e não estar só no plano das ideias. Eu sempre quis, por exemplo, eu observo a vida do Gonçalo Cadilho e as viagens que ele faz e fico fascinado e leio os livros dele e imagino, meu Deus, ele conseguiu fazer isto da vida dele. Ainda ontem estava a ver a Vida Secreta do Walter Mitty, que trata justamente da acomodação do Walter Mitty à sua profissão e estar a receber as fotografias de um fotógrafo que passa a vida a viajar e a retirar as fotografias das paisagens que ele não visitou e que só vê porque é o editor de fotografia. E eu quero deixar-te, acho que cada vez mais começo a pensar, quando é que eu tenho a coragem de deixar de ser editora da fotografia e ires em busca passar a ter a experiência das coisas. Acho que é essa sede de experiência, é essa sede de fazer. Só que eu acho que tu nunca sabes onde é que está o gatilho, onde é que está aquele momento em que tu és a pessoa que vai. Há uma sensação de vida paralela que possa ter sido perdida de forma irremediável? Acho que há sempre. Acho que à medida que nós tomamos decisões... Os habituais 80 anos não servem para tudo. Não servem para tudo. Nós não somos gatos, não temos 7 vidas. Quer dizer, a menos que acreditemos no além e na reencarnação. Mas, de facto, tu sentes que as decisões que tomaste te marcaram inevitavelmente para o resto da tua vida. São as decisões que tomaste. És sempre livre de mudar o rumo. Mas naquele momento, idealmente aceitarias as decisões que tomaste porque elas fazem parte também daquilo que tu és hoje. Não corres o risco de te tornar impulsiva? Mas eu sou muito ansiosa e impulsiva. Eu há pouco tempo encontrei... Como é que uma pessoa cerebral se dá com uma pessoa impulsiva e no mesmo corpo? Teríamos aqui toda uma sessão de psicoterapia. Júlia Machado Vaz, por favor. Onde é que você anda quando é preciso? Exatamente. Olha, esta entrevista estava a sair de forma muito original, de facto. Nunca esperei que nós fôssemos por aqui. Podíamos estar só a falar de percurso e não de indagações. Ora bem... Estava a ter de ir embora ainda. Não, mas podes ficar. Não, mas também tem graça porque acho que também faz parte de... Também realmente esta pessoa existe, não é? Não é? E acho que é muito mais interessante que saiba quem ela é ou quem eu sou, no caso. É o que te... Sou uma pessoa complexa, acho eu. Mas é o que faz ficar zangada de trabalhar neste meio da comunicação social e do tendo em conta os programas que fazes, o que tens que promover. É o que te chateia que as pessoas, as revistas, os jornais, que são aqueles que mais andam em cima de ti, não queiram conhecer a verdadeira Sílvia? Não tenham paciência para que tu possas também abertamente falar sobre isto? Olá, eu sou a Sílvia e não sou só aquela miudinha que aparece na TV. Oh, Ruben, sabes que vocês estão a fazer o vosso trabalho. E de facto, até eu, se calhar quando tenho entrevistados, tomo a parte pelo todo. Sim. Porque numa meia hora de entrevista, de facto, é complicado conhecer-se a pessoa em si, não é? E depois, como tu dizes, há também quem usa máscaras sociais, o que facilita imenso o trabalho do entrevistado. Não, do entrevistador. Do entrevistado é maravilhoso, porque posso passar simplesmente uma ideia daquilo que sou e simplificaria muito a minha vida. Mas acho que isso é menos interessante, é menos genuíno. Em relação... Mas desculpa, eu fugi à tua pergunta. Não, é a questão das revistas e dos jornais que... Ah, não querendo culpabilizar hoje em dia, se calhar, os profissionais que fazem as entrevistas. Compreendes bem que não queiram conhecer a... Acho que há imensos condicionamentos ao seu trabalho. Há condicionamentos editoriais, que têm a ver, obviamente, com um diretor a quem eles têm que responder, e que têm a ver com a publicação. com a própria publicação, com a revista ou com o jornal em si, com a abordagem que essa revista tem, e depois há outros tipos de condicionamentos que têm a ver com o que é que se pretende saber de uma figura que faz certos programas de televisão. Mais sobre aquilo que está a fazer. E não estas conversas que tu ainda tens a possibilidade de desbravar. Ainda há liberdade por aqui, a liberdade passou por aqui. Acho que a música também do Sérgio Godinho. Uhum. Não foi mesmo a entrevista mais ouvida das conversas de esquina? Sim, estás-me envergonhando de uma maneira. Posso fazer o top 3: Ricardo Aruz Pereira, Carolina Torres e depois uma pessoa chamada Wilson Teixeira que participou na Casa dos Segredos. Uhum. O que é isso? Não vou estar agora aqui a explicar. Vão ao YouTube. Bem, mas pegando nesse teu papel de entrevistadora, tu que também estás do outro lado. Nós estamos a gravar de manhã e estou muito mais focada agora. Porque se isto fosse às 5 da manhã era mais complicado. Não, mas. Para mim era ótimo. Às notívaga? Infelizmente. Eu de manhã não funciono muito bem. Rendes melhor à noite. Não pessoa... consigo deitar antes das 3h30, 4, invariavelmente 5, mas isso é grave. Não, é grave. Ou não, ou tem a ver com o funcionamento das pessoas, é da minha natureza. Conheci alguém da minha espécie, Silvia. Ai, sim, sinto-me tão bem neste momento. Uhum. Eu ia te perguntar, estando do outro lado, nesse papel de entrevistadora e nessas entrevistas de maior que fazes para a sociedade recreativa, o antigo só visto, dás muitas vezes por ti a pensar: oh meu Deus, estou a ser enganada. Também tens essa sensação às vezes, como entrevistador. Não falemos sobre isso. Mas é claro que acontece. Sim. É claro que acontece. Nem, para já, eu acho que o entrevistado está no seu direito de decidir para onde é que quer conduzir a entrevista e claro que dá-me aquilo que entendeu dar. Eu acho muito mais interessante quando as entrevistas saltam esse patamar. Uhum. E se tornam conversas. E quando elas se tornam conversas, deixa de existir uma barreira entre entrevistador e entrevistado e passa para outro nível. A pessoa esquece que tem ali câmaras. E eu já vi isso acontecer algumas vezes. E isso é extraordinário. Quando a pessoa se esquece que tem uma câmara e está mesmo interessada, e acho que isso acontece muitas das vezes quando sente que o entrevistador está a ouvir. Uhum. Porque muitas das vezes parece que o entrevistador não está lá. Isso não te acontece? Despeja perguntas e está feito. A pergunta tem um início, um fim. A resposta tem um início e um fim. Muito bem, vamos então à próxima. Mas quando há, de repente, uma interjeição e quando o entrevistador demonstra que ouviu e contrapõe, uhum, a conversa torna-se muito mais interessante. Isto acontece muitas vezes. Que é, se calhar, a sério, se calhar não é bem assim. Eu lembro-me que essas conversas acabam por ser mais ricas. Muitas das vezes há pessoas com uma armadura tão forte, uhum, que, sim, eu simplesmente dou por... Mas percebe-se de início que entrego essas o jogo, pessoas... Entrego o jogo, muito bem. Eu sei que não vou conseguir porque a pessoa não vem com aquela energia, vai querer só falar daquilo que está mais ou menos pensado e, portanto, não vai sair daqui. Desiludo-me um bocadinho, mas faz parte. Só se, os primeiros 5 minutos tu entendes logo por onde é que a pessoa quer ir, por onde é que vai? Não. Sabes que muitas das vezes é preciso, para mim, é preciso, aliás, eu acho que esta entrevista está a ficar mais interessante à medida que... Talvez. Não acham? Eu não gosto de falar em causa própria. Digam que sim! Amigos, estamos juntos, digam que sim neste momento. Os meus amigos é que ouvem isto, sim. Mas pronto, eles poderão, por isso, simplesmente dizer a Ruben, que Silvio Alberto, não deu. Não, eu tive mais de 2 minutos. Estamos a gravar isto depois de poucos dias de eu ter feito anos e... parabéns. Obrigado, são 18. ter feito, e eu lembro-me que uma das entrevistas que eu passei lá em casa foi nós jantámos todos, foi o Carlão. E tenho um amigo meu, faço este programa há 4 anos e tenho um amigo meu há 2, 3 anos, mais coisa, menos coisa, já um grande amigo, que me diz, por um lado ri-me, por outro lado pensei, mas o que raio é que andas a fazer à tua vida? Ele diz-me, ao ouvir o princípio do programa, isto não pode ser a tua voz, ao que eu contraponho, mas tu não ouves os meus programas, podes continuar. Ok, onde é que nós estávamos? Estávamos, se calhar foi um bocado mais de mim, estávamos na questão da questão da armadura e das pessoas, não virem... se quererem abrir tu ao ponto não, de... não, já sei, tu estavas a falar dos 5 minutos e esse aspecto é para mim muito interessante, porque eu muitas das vezes o que eu sinto é que só depois de 10 minutos é que eu ganhei o convidado. Uhum. Então, a partir daí, torna-se possível aquilo que eu queria fazer. E muitas das vezes, eu, em termos de edição, porque depois eu vou visionar, eu preparo as entrevistas, faço as entrevistas e a seguir vou visionar o material. E muitas das vezes esses 10 minutos acabam por desaparecer. Eu faço pequenos apontamentos, 1, 2 minutos uhum. daqueles primeiros 10 minutos e depois realmente o grosso da entrevista, tudo o que veio a seguir, quando a pessoa já estava disponível e já tinha desbloqueado. Há vários condicionantes. De onde é que a pessoa veio? Chegou atrasada? A conversa que teve antes ao telefone, ou de onde veio, irritou ou não irritou? Está disponível? Está atrasada? Tem um problema grave familiar hoje que tem que resolver e está com a cabeça noutro sítio e não ali? E todas estas condicionantes fazem com que a pessoa não se foque naquele momento que eu quero. Já serviste saco de pancada para alguns convidados? Não, eu sinto é que, por exemplo, a velocidade do discurso muda durante a conversa. Ah. Sentes mesmo que a atenção da pessoa depois de repente se dirige para ti e que é uma pessoa está mais disponível. E quando eu sinto isso, normalmente gravo mais tempo e depois tenho muito mais trabalho a visionar. Mas é que porque não consigo parar, porque de repente senti que agora sim, agora nós estamos no caminho certo, agora vamos deixar fluir. E quando não se abrem para ti e não deixam cair essa armadura, como é que é possível manter o foco da entrevista? Não há vontade de abandonar a meio e dizer, não foi para isto que eu queria fazer esta entrevista? Confesso que já saí um bocadinho irritada no final. Sim. Mas não mostras. Não. O que eu faço é tento ser o mais profissional possível nesses momentos, que é eu tenho o alinhamento. Eu normalmente o que faço é eu faço a pesquisa e preparo a entrevista. Mas a entrevista é só um ponto de partida, ou seja, eu não fico constantemente a olhar para o meu tablet a ver que pergunta é que vem a seguir. Não. Uhum. Eu deixo-me, se a conversa estiver interessante, eu sei mais ou menos o que escrevi e deixo-me guiar pela conversa e vou introduzindo os pontos que eu tinha pensado nesta conversa. O que acontece a determinada altura é que tenho que seguir esses pontos. Se a conversa não está a ser interessante, tenho que seguir o meu trabalho de casa. E a partir daí, então penso, ok, então daqui para aqui. E faço, tento fazer da forma mais profissional possível. Chegando ao fim, eu creio que depois, às vezes sou muito crítica com o trabalho que faço, porque eu vou ter um aspecto curioso esta semana com o 13, que te posso contar, se for interessante. Porque muitas das vezes acho que o resultado final é mais interessante do que eu na altura. Achas que é? E isso terá uma explicação, com certeza, que é ou eu sou pessimista, que não sou, eu acho que até sou uma otimista, ou não tenho a consciência do que é que aquilo significou para as pessoas, porque depois quando vou visionar, afinal não estava assim tão frio quanto eu achei. E aconteceu-me com outras esta semana também, porque eu sou um bocadinho séria. É estranho, não sou divertida, mas depois a receber piadas, determinado tipo de piadas mais boçais, eu fico assim, muito púdica, fico na minha postura de apresentadora menina. Uma divertida dos bons costumes. E recebi Fernando Alvim, não é? Ah, claro. E recebi o Fernando Alvim na entrevista. Por onde é que a entrevista foi? Por onde é que terá ido? E tinha lá a Marta Crawford também. Eu vi o Alvim, de repente não estava para aí virado nem focado no tópico da entrevista e só queria falar com a Marta Crawford sobre sexo, como é óbvio. E portanto, eu no final da entrevista fiquei a pensar, isto foi tão chato, não, porque eu sentia-me na obrigação de ser fiel ao tema. Ao tema, sim. E por outro lado, o Alvim era divertidíssimo, estava sempre a dizer piadas, toda a gente achou o máximo e eu estava no comprometimento de ser fiel ao tema. Depois até disse ao Alvim, eu de facto devo ser muito chata. Ele disse, não, és uma senhora. E as senhoras reagem assim. Quando te levantas da cadeira e quando fazes as entrevistas e a partir do momento em que acaba e te levantas, consegues entender logo e dizer para ti isto correu bem ou correu mal? Ou só com esse visionamento é que te apercebes? Não. Eu digo logo, eu sou péssima, eu digo logo para mim se correu bem ou se correu mal. Eu digo, hoje não gostei, hoje não... Não, a sério, se eu ver, mas até foi giro. Hoje não gostei. E depois vou ver o resultado e às vezes sou surpreendente. Sim, e convertes-te quando vais visionar. Sim, sou agradada nesses momentos. Em termos profissionais e passando para a vida pessoal, não ganhaste a mania de entrevistar os teus amigos? Eu recebi neste Natal um presente que diz leave a little spark or whatever, whenever or wherever, não sei, já não me lembro bem, you are. E sim, porque este presente está em casa de quem me ofertou até hoje, porque se esqueceu de me entregar, entretanto, mas eu já o recebi e portanto não sei exatamente a frase e agradou-me muito ouvir isso. Gosto muito quando os meus amigos estão disponíveis para fazerem descrições de mim. Acho que gosto de me ver através dos olhos deles. E mesmo que eles te critiquem. Mesmo que eles me critiquem, porque acho que é uma forma de tu veres vês que imagem é que passas e percebes que se calhar tens certas atitudes e ações repetitivas que tu não te das conta. Eu, por exemplo, já percebi que sou uma pessoa cismática e percebi-o através das descrições dos meus amigos. Já estás tu outra vez, é uma cisma. Estás a voltar ao mesmo assunto. Eu sou daquelas pessoas que fica a remoer os assuntos, as coisas, não é? Fica a remoer, remoer, remoer. E acho que, eu por isso adoro conversar com eles e ver-me através dos olhos deles. Sempre foi assim. É fácil ter um círculo de confiança? É fácil ter um, não, mas já tenho o meu círculo de confiança. E a propósito desta frase, acho que foi das coisas mais bonitas que me disseram, porque tu dizias, porque perguntavas-me se eu entrevistava os meus amigos. Eu acho que eu aprendi a ouvir. E gosto imenso de ouvir e fico tentada a dar a minha opinião. Muitas das vezes a minha irmã diz-me, se calhar qualquer dia devias ter sido psicóloga, porque é irresistível. Por mais acertado ou não, é só uma opinião, mas eu gosto, sabes, eu sempre gostei muito de tertúlias, gosto muito de conversar. E portanto é o exercício em si. Não há certo e errado nestas coisas. O que há é o prazer de desfrutar da cabeça do outro e da forma dele ver o mundo e também dar a minha opinião. Às vezes perder a razão. Os teus amigos têm speed dial quando precisam de resolver algum problema? Ora bem, tecla 1, Sílvia, para desabafar os seus problemas. Sim, inevitavelmente na era das redes sociais o que acontece é já cheguei do Porto, aconteceu-me recentemente, já cheguei do Porto, já estou em Lisboa e de repente o meu telefone toca, aproveitei que disseste que já tinhas chegado do Porto através dos WhatsApps da vida. Sim. Pronto, onde há logo os grupos dos teus amigos mais chegados. Aproveitei que chegaste do Porto e, por favor, diz-me uma coisa. Se eu estou maluca. E pronto, e inicia-se toda uma descrição. Fazem-se várias sessões ao telefone com as melhores amigas e são um núcleo muito cerrado. Eu tinha um grupo de 8 amigas que vem desde que eu me lembro, quer dizer, então Ana. Sim, Ana, foquei o teu nome aqui nesta entrevista. Então a Ana vem desde os meus. Eu acho que conheci a Ana com 6, credo. E eu que fica para a vida. Fica para a vida porque nós estamos com 34 e ainda somos amigas. Mas desse grupo de 8 há 4 pessoas que continuam a encontrar-se com regularidade. Hoje dás menos confiança a quem se tente aproximar de ti. Ficaste, até pela própria exposição que tens, és mais desconfiada. Não. E ao recorreres a esse círculo mais próximo. Pelo menos tenho confiança nestas pessoas e sei que não me vão... Ai, Ruben, não, sou uma tonta, sou uma dada, uma chegada, uma oferecida, um coração aberto, estou sempre disponível, não, na verdade... Mas o coração aberto não se escangalha muitas vezes. Sim, vai, normalmente sim, mas felizmente eu tenho um núcleo chegado que me protege. Um núcleo de amigos que vê, se calhar, de outra maneira. Quando tu falavas há pouco de ingenuidade, se calhar aí está a minha ingenuidade. Acho sempre que as pessoas têm um bom coração. Acho sempre que é com boa intenção. Nem sempre é. E às vezes tenho que pensar duas vezes. Mas chegas ao ponto das pessoas te desiludirem e te deixarem mal? Ou não deixas que chegue aí? Acho que já tive as minhas desilusões, sim. Mas as pessoas desiludem. A própria idade não te dá mais experiência. Aquele primeiro impacto, aqueles 7 segundos. Quando tu perguntavas, tens muitas amizades, fazes muitas amizades, não? Quer dizer, sim. Então, por exemplo, no meio, a minha única amiga que se conhece é a Cláudia Semedo. Sim. E é a Cláudia Semedo porque é um ser humano extraordinário com um coração muito grande. E de facto, e depois eventualmente, mas não de forma tão chegada, a Tânia. A Tânia Rivas. Mas a Cláudia, sem dúvida, foi a amizade que eu fiz a trabalhar. E de resto, no trabalho, não fiz mais amizades. Faço-as sempre fora do trabalho. O que fazes a tua profissão, mais do que ser propício a amizades, que já vi que não é, é mais propício a invejas e inimigos? Ou tudo isso te passa um bocadinho ao lado? Se acreditarmos que o universo nos devolve tudo aquilo que nós... Damos. Isso faria sentido, não é? Mas faria sentido se eu praticasse essas ações. Agora, eu acho que na maior parte das vezes essa não é a minha atitude. Não tenho feito por atrair mais energias. E portanto acho que estou rodeada de boas pessoas atualmente, e principalmente porque a RTP é uma casa muito familiar, e agora que já lá estou há qualquer dia vai fazer 10 anos, meu Deus. Sim, é assustador, mas é verdade, passou mesmo a correr. Entrei em 2005, 2006, se não me engano. Sim. Portanto, estamos em 2016. E sinto que estas pessoas já são, não são mal intencionadas. E as pessoas que libertam essa energia, nós afastamos delas, não queremos ter por perto. O horário nobre é um vício? O direto é um vício. Ah, o direto é um vício. E essa é talvez, quando nós iniciámos esta conversa, a falar da minha grande vontade de fazer outras coisas e das minhas frustrações. E tem a ver com isso, tem a ver com a televisão que eu mais gosto de fazer é em direto, eu não estou a fazer televisão em direto. E talvez essa seja a minha pena. Porque é aí que está a necessidade de, naquele momento... Adrenalina, talvez. É aí que se vive a adrenalina e onde tu não podes falhar. Podes falhar, mas mesmo a falhar, tens que falhar tendo consciência que tens uma equipa toda a trabalhar contigo e que tens uma hora para sair do ar. E há um compromisso muito grande com o espectador. Não posso simplesmente repetir o pivô. Claro, claro, claro, não é? Claro. Coisa que acontece no 3, não é? Não correu bem, então vamos repetir. Ou o cenário, aconteceu qualquer coisa com o cenário, vamos repetir. E essa experiência do irrepetível, que é a experiência do teatro, sim, é mais chamativa, é que te dá mais prazer, pelo menos para mim. Há uma necessidade de viver sem rede, que já não tens há muito tempo. Sim. Sim, se calhar sim. Um trabalho mais exploratório e menos certo, não é? Mas o nervosismo compensa. As horas sem dormir, antes de um direto, antes já fizeste programas que incluíam galas ao domingo e tudo mais, que são produções, para a nossa realidade, produções muito, muito grandes, 2-3 horas de direto, os ensaios exaustivos, as noites sem dormir, acabam por ser compensados por essa adrenalina. 3, 2, 1, estamos no ar, bora. A preparação prévia para mim compensa. Compensa bastante, porque tu só podes ser depois naquele momento, para mim, eficaz e competente e estás livre se tudo aquilo que tu queres apresentar naquele dia estiver já na tua cabeça. Acho eu que é como no outro dia o Virgílio Castelo dizia-me que do ponto de vista daquilo que é o seu trabalho de ator, o que ele faz é ter, é que parece que é a primeira vez que ele está a fazer aquilo, acho que esta frase até era do Robert De Niro, mas a experiência do ator é justamente fazer parecer de que é a primeira vez que ele está a sentir e a viver aquilo. E eu, na apresentação, eu acho curioso, por analogia, não é assim tão diferente. Se tu preparares bem o teu trabalho e souberes o alinhamento do programa, de onde é que vens, para onde é que vais, independentemente do texto estar escrito ou não, se cair tudo, tu sabes qual é o teu caminho, sim, vais dizê-lo à tua maneira, se calhar sem tantas datas, sem tantos factos, mas vais fazer o trabalho. Tu aí ficas livre porque estás na posse do conhecimento, é assim que eu vejo. Posso ficar só com o microfone e a câmara, que eu vou continuar a fazer o programa. E, portanto, essa é a experiência do direto mais interessante, é quando eu já estou a dormir descansada, porque já me preparei, e amanhã eu sei que vou poder viver a experiência à vontade, porque eu estou confiante que a minha cabeça não me vai trair. Há a experiência do direto, há a experiência também do 13, mais do que entretenimento em si, é daqueles programas em que tu sais e pensas para ti mesma: ora bem, eu hoje aprendi isto, isto, isto e aquilo. Sou a mulher mais rica. O 3 é um objeto estranho, não identificado. É um ovni. Sim, não mas é um bom ovni. É um bom ovni. Obrigado. É muito bom ouvir isso, porque o 3 vive da qualidade da lista. Sim. E a lista é feita por nós. O que é mais estúpido é isso, é que a lista é feita por nós. Quer dizer, nós reunimos um leque de jornalistas, o editor de conteúdos, o diretor do 13, e reunimos-nos todos e lançamos os tópicos, lançamos as nossas ideias e depois, no fim, o editor decide, então, o que faz a história. E muitas das vezes eu não concordo nada com o que ali está. Sem dúvida que é enriquecedor, principalmente quando os temas trazem algo mais, quando os temas, por exemplo, há ali um compromisso difícil, que é como é que tu vais fazer de chegar de forma interessante, por exemplo, a história às gerações mais novas. Uhum. E muitas das vezes esse compromisso é, eu diria, tramado, porque se tu tiveres oradores que são muito expeditos, habituados a comentário, que não têm um registro monocórdico, que conseguem falar sem ser entediantes e que sabem imenso, eu acredito que o público, que a grande massa do público não está habituada a ver estes programas, que de repente se interesse. Mas se por outro lado, eu acho que no 3 o segredo não é o tema ser light ou não, para captar as atenções. É a forma como é devolvido às pessoas. Exatamente. É um compromisso também de dar cultura de forma mais... leve, sim. Cool. Cool, sim. É. E não tem que ser um bicho de 7 cabeças. Não vamos todos... podemos todos falar do Eça de Queiroz e do Camilo Castelo Branco. Não precisamos de fazer uma peça muito clássica sobre... Ser muito eruditos. Não precisamos ser eruditos. Não precisamos ser eruditos, exatamente. É o programa nem ter que dá a pretensão de ser eruditos. É o programa que dá mais liberdade. Neste momento é, dá-me liberdade, mas é um cavalo selvagem difícil de dominar, porque está muitas das vezes... Eu acho que eu demorei algum tempo a tomar-lhe as rédeas, porque inicialmente eu sentia-me condicionada, como nunca tinha feito este tipo de programa e nunca tinha estado quase na posição de jornalista, e sempre defendi a atenção, eu venho do entretenimento, eu não posso de repente... assumir aqui uma função de pivô e de... Sim, porque isso seria estranhíssimo, deixaria de ser eu e depois lá está a expectativa das pessoas de que é isso será que era isso que queriam ver? Não. Foi-me deixado bem claro que eu estava ali porque era uma apresentadora de entretenimento e era para trazer o entretenimento para o 13. Mas quando digo que é um cavalo selvagem, tem a ver com, inicialmente, os comentadores condicionavam e eu precisei de perceber como é que eu domava aquele cavalo. E passar a ser a senhora que lidera aquela mesa e que distribui o jogo. E isso para mim foi um desafio muito engraçado. O desafio do 13 foi esse, foi eu posso não ser a entendida, porque os entendidos são os convidados, nesta temática, mas eu sei que perguntas é que eu quero fazer e sei para onde é, que rumo é que eu quero dar a este trabalho hoje. E não vamos condicioná-lo pelas vossas abordagens, vamos condicioná-lo pelo 13, pela energia que o 13 traz. Tiveste que aprender a trabalhar em equipa, sendo que essa equipa só se conhece no dia do jogo. Exatamente. Como é que tu fazes, como é que tu ganhas o campeonato se só conheces a equipa no dia do jogo? Tem sido... por um lado é fascinante porque tu conheces sempre comentadores com realidades muito distintas, o Luís Pedro Nunes, o Rodrigo Moita Deus, são pessoas tão diferentes, vais a pôr lado a lado o Manuel Serrão, a Joana Amaral Dias, o Pedro Marcos Lopes também. De repente tens comentadores de vários quadrantes e com opiniões e com posições políticas totalmente distintas, mas depois por outro lado há uma energia no programa. Ele tem um fio condutor, é o 13, e o 13 tem um tratamento específico dos assuntos. E, portanto, os comentadores, eu acho que lentamente começaram a perceber que também tinham... Tem que ir por aí. Tinham que ir pelo 13. Eu lembro-me de dizer à Joana, estás proibida, Amaral Dias, estás proibida de ser séria hoje, porque estamos no 13, não estamos no Parlamento, não estamos na Assembleia, portanto, por favor, sorri. E ela foi por aí. És uma espécie de messias do entretenimento, exibes os 10 mandamentos e é por aqui que vai. Agora, lá está, acho que depois também, dependendo dos temas, as pessoas acham um programa mais ou menos interessante. Já percebi que é um programa que às vezes cria culto, que há pessoas que vêm sempre e há outras que não entendem porque é que nós fazemos listas tão tolas. O público, e faltam 4 minutos para acabarmos o programa, como é que é possível? Bem, porque vale imenso. Não! E metade é lixo. Repare-se, as conversas deitadas fora é o que dá. Mas para 16 anos tens muita maturidade. As pessoas que receberam o programa e que hoje recebem o programa, sendo que o programa volta em abril, entenderam à primeira aquilo que o programa lhes trazia ou foram relutantes a gostar do conceito em si? Não poderiam entender porque nem nós entendíamos, não é? Ah, porque o 13 parte de uma ideia do Nuno Artur Silva e do Daniel Deusdade, que já tem o seu tempo, e portanto é uma ideia original. E como ideia original, nós inicialmente pensámos ter um painel de comentadores fixo. E depois sentimos que o programa perdia com isso, porque os ditos experts ou tudólogos, que são especialistas que sabiam de tudo. O facto de serem os mesmos permitia criar familiaridade com o espectador e entre eles depois também um cruzamento mais familiar. Um bocadinho, olha como o Governo Sombra faz, não é? Eles já são sempre os mesmos todas as semanas. Mas depois pensámos, sim, mas isso é exatamente o que nós já vimos acontecer. Então é a experiência de cruzar 4 mentes que sabem sobre os assuntos, mas têm perspectivas muito diferentes sobre eles. E isso pareceu-nos mais aliciante do que ter sempre... O mesmo painel de... Documentadores. E por isso é que é um projeto em construção. Nós fomos remodelando o 13 à medida que vimos o que é que resultava melhor para este formato. E eu sinto que eu ainda podia caminhar. Eu não sei se vai acontecer, o 13 agora está fora do ar, terminou a primeira série, a segunda série volta depois das séries da terapia destas que estão a estrear agora, volta em abril, para fazer uma segunda caminhada. Mas eu, na minha opinião, como espectadora, e o Nuno Lopes dizia isto no outro dia numa entrevista que me deu, que nós deveríamos sempre pensar nos projetos que aceitamos, pensando se gostaríamos de ver, se seríamos espectadores daquele formato. Como espectadora, eu desmembraria a lista. Eu gostaria de ver a discussão do tema de forma livre, E depois então... Sem lista. No fim, se calhar podíamos escolher então um top, podíamos alinhar os pontos mais relevantes daquela discussão. Acho que isso traria, essa liberdade traria mais interesse ao programa. Para uma resposta de 30 segundos, rapidinho, as manhãs da rádio, o bichinho da rádio em si, compensa as horas que não se dormem por se fazer manhãs? Eu acho que só pode fazer rádio de manhã quem tem, de facto, quem é matutino. Eu passei 2 anos da minha vida a fazer rádio de manhã e deixei várias vezes o Dalete, era o sistema. Não? Dalete, sim. Deixei várias vezes o Dalete e as luzes da rádio acesas a fazer porque eu tinha-me esquecido de dizer alguma coisa. Eu de manhã preciso de café, meus senhores. Café, portanto, se calhar rádio só em programa de conversa, assim, ao final da. Em late night show. Pronto, a Silvia Alberto precisa urgentemente de um patrocínio da Delta, acho que é o que está aqui, é o que sai desta entrevista no fundo. Foi o primeiro programa de fevereiro das Conversas de Esquina, beijinhos, abraços, um bom fim de semana, voltamos na próxima semana com António Macedo, a voz da Antena 1. Até lá.